História incrível, vou contar pra vocês. Teve início ao final do nono mês de gravidez daquela bela pobre jovem que se envolveu. Nasceram gêmeos e a dificuldade bateu. Deu nome aos dois e decidiu entregar um só filho que logo partiu pro colo da outra que ela nem viu. Enfim, desejou o fim, perguntou pra si: por que essa dor sobrou sem dó pra mim? Chora a tristeza de viver assim. Anos depois, num bairro da periferia, seu filho corria pelas ruas e crescia. Em dose dupla, aquele pivete ela amava. Cópia do outro, pelo outro sempre rezava. Mas a labuta diária pela sobrevivência não a deixou cuidar da sua adolescência. Má influência deu no que deu, se envolveu. Por anos vendeu, até que o ponto passou a ser seu. O que ninguém, nem o mais nobre mortal, imaginava é que perto dali, na quebrada rival, com fama de mal, no banquinho da Praça Central, seu outro filho também já era profissional. Acabara de saber após a discussão: não era filho legítimo não, fruto de adoção. Revolta, desilusão, você tem noção? Dispara o coração, veio na mente a questão: onde andarão minha mãe e meu irmão? Sou refém, alguém fez papel de vilão. Quero ouvir dela a explicação, o porquê dessa situação. Só sei que aqui não fico mais, porque não me contaram antes, isso não se faz. Tiveram todo o tempo do mundo, vou correr atrás pra ter paz. Tô confuso demais, deixa eu pensar. Vou pelas noites apagar. Mesmo rosto e idade, diferentes personalidades. Rômulo, imperador, Remo, articulador. Ambos planejavam ampliar o negócio, imitando a mitologia, não queriam sócio. Rômulo pelos bares, becos e vielas, atendendo, recebendo sua clientela. Remo reclamava pra mãe da falta do irmão, falava por amor ou por premonição. Já era bem tarde quando saiu do escritório, decidido a ampliar o seu território, esbanjando confiança e alegria. Havia chegado finalmente o grande dia. No domínio do inimigo, estranhou os cumprimentos, pensou em recuar, já não dava tempo. Sabia o nome, onde estava o adversário, que não fará mais aniversário. Colocou uma máscara, foi de arma na mão, uma última e conhecida cena da missão. Gritou pelo nome, quando Rômulo virou, Remo desacreditou, Rômulo atirou. Estampidos ouvidos da pistola destravada, sem a chance de falar nenhuma palavra. O corpo quente, olhos bem abertos, estirado, todos corriam, queriam ver a cara do finado. A loucura tomará conta de mim. Os irmãos vão se encontrar. Rômulo foi quem tirou o capuz, vendo o rosto de Remo, perdeu toda a luz. Havia encontrado quem há anos procurava e gatilhou, puxou o gatilho. Sua vida acabava abraçada ao corpo do irmão, na posição da gestação. Toda a comunidade chorou de emoção e cedo correu pra comprar o jornal e ler a história dos gêmeos que morreram sem se conhecer. Pois é, sigo sonhando, irmão pelo irmão, favela pela favela. Só assim o jogo das nossas vidas vira. Sofrimento passado no presente, aprendizado duro. Não nos fará odiar o futuro.